Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja mais uma noite em que podemos trabalhar na seara dele. Eu trago a vocês mais uma vez, já pela segunda vez nessa casa de oração, um grande abraço dos frequentadores e dos trabalhadores do Centro Espírita Portal de Luz. Queria agradecer a oportunidade que essa casa está nos dando mais uma vez de podermos trabalhar na doutrina. E para o tema que nós escolhemos da noite, livre-arbítrio. Eu queria, antes de começar o bate-papo da noite, deixar muito claro que esse tema é extremamente amplo, extremamente vasto, e nós não vamos conseguir, nem uma nem em duas palestras, esgotá-lo, discutir tudo o que tem para ser discutido sobre o livre-arbítrio. Então nós fizemos um apanhado para coletar os pontos que nós achamos mais importantes para a gente poder discutir com vocês. Num primeiro momento nós vamos defini-lo, definição de dicionário mesmo. Num segundo momento nós vamos caracterizá-lo, nós vamos discutir de forma mais fácil de entender. Caracterização, dar exemplos, de forma mais fácil de entender. Num terceiro momento nós vamos discutir os dois fatores que nos levam a desenvolver o nosso livre-arbítrio. Num quarto momento nós vamos discutir a responsabilidade sobre o livre-arbítrio, ou sobre essa liberdade que nós temos para tomar as nossas atitudes e escolher os nossos caminhos. Talvez seja essa a parte mais importante do bate-papo da noite. Em cima dessa liberdade, num quinto momento, nós vamos discutir a lei de causa e efeito, bem resumidamente, lógico. Depois nós vamos discutir o determinismo das leis de Deus, de forma resumida também. E num último momento nós vamos discutir a perda do livre-arbítrio. Foi o que nós conseguimos preparar dentro desse tema que nós já, como nós já dissemos, tão amplo e tão vasto. Então, por definição de dicionário, livre-arbítrio significa possibilidade de discutir, de decidir, escolher em função da vontade própria, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, cada um de nós usa do seu livre-arbítrio e toma a atitude e de posse total dessa faculdade quando opta ou quando escolhe o que fazer, isento de qualquer condicionamento. Vamos citar um exemplo para entender. Aqui em Rio Preto não acontece mais isso, mas nas cidades pequenas a gente ouve falar de vez em quando. Um casalzinho. Um exemplo, tá? Uma situação. Um casal jovem, de namorados. E aí, a moça engravida. Aí fica naquela, né? Vamos casar, não vamos casar. Aí o pai, muito democrático, coloca um 38 no ouvido do rapaz e fala: tu vai casar, nego. E ai de você se não casar. Isso não acontece aqui em Rio Preto, não, mas cidades pequenas acontece ainda. E ele casa. Não por livre e espontânea vontade, mas por livre e espontânea pressão para não retornar ao plano espiritual antes da hora, por um desencarne violento, né? Mas, enfim, se ele, nesse caso, ele usou do livre-arbítrio dele para se casar? É isso que nós precisamos entender. Nós vamos usar do nosso livre-arbítrio quando nós optarmos por esse ou aquele caminho, isento de qualquer condicionamento, usando de total liberdade. Para a gente poder fazer uma caracterização, então, nesse segundo momento, livre-arbítrio é um direito que nós temos a escolher nossos caminhos, nossas atitudes e até os nossos pensamentos. Porque na questão 834 do livre-arbítrio, Kardec pergunta assim: é responsável o homem pelo seu pensamento? E a espiritualidade responde a ele: perante Deus é. Isso derruba aquele conceito que a gente acreditava muitos anos atrás, a doutrina já derrubou para a gente, aquele conceito de que a gente achava que o pensamento ficava fechado dentro do nosso crânio, que só eu conhecia e ninguém tinha nada com isso, porque nós já sabemos que o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento, assim como o som é o veículo, o ar é o veículo do som. Então, tudo que nós pensamos espraia-se por todo o universo através desse veículo chamado fluido cósmico universal. A gente pode até traçar um paralelo, uma comparação. Jesus pedia para que nós orássemos pelos nossos inimigos. Uai, se a oração parte do pensamento, quer dizer que de alguma forma esse pensamento vai fluir na direção da pessoa e vai encontrá-la. Então nós não podemos mais acreditar que o pensamento fica fechado dentro da nossa caixa craniana e ninguém sabe e ninguém conhece. Ou seja, nós somos responsáveis pelo nosso pensamento. E se nós perdermos o nosso tempo pensando besteira, remoendo problemas que a gente não consegue resolver, nós vamos acabar até com a nossa saúde. Joana de Ângeles discute isso num livro chamado Dias Gloriosos, dela, pelas mãos do Divaldo Pereira Franco. Ela dedica os primeiros 7 capítulos do livro a discutir o quanto o nosso pensamento desequilibrado faz mal para a nossa matéria. Porque se a gente for lembrar, antes que essa energia do pensamento se espalhe, ela vai inundar o nosso perispírito, que é ligado ao nosso corpo físico, molécula a molécula. Então, se o pensamento for ruim, isso vai desequilibrar o nosso organismo também. É por isso que as pessoas estressadas ficam doentes com mais facilidade. Leiam. Chama Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, pelas mãos do Divaldo Pereira Franco. Ela dedica os primeiros 7 capítulos do livro a discutir isso. Então, o livre-arbítrio é essa liberdade que nós temos para escolher os nossos caminhos, as nossas atitudes e os nossos pensamentos. E eu posso agir de acordo com as leis de Deus, que eu estou chamando de pró, ou contra as leis de Deus. Mas na hora de tomar atitude, eu posso, por exemplo, quando for procurado por alguém que precisa de ajuda, eu posso agir em geral de 3 formas. A favor das leis de Deus, eu só posso agir no bem. E é lógico que contra as leis de Deus, eu posso agir no mal. Mas agora eu vou perguntar para vocês. E se eu não agir? E se a pessoa me procura e fala, André, eu preciso de ajuda, e eu virar as costas e falar, olha, meu amigo, não posso fazer nada por você. Pró ou contra as leis de Deus? Contra, né? Depois, um pouquinho mais à frente, quando nós discutirmos a responsabilidade perante as leis de Deus, nós vamos comprovar isso. Então, pró as leis de Deus, eu só posso agir no bem. Contra as leis de Deus, eu posso agir no mal ou eu posso não agir.